Assim a obra Evangelizar segue a missão de levar a palavra pelos meios de comunicação. A única forma de manter esta obra é com a sua ajuda. Todos os anos, crianças sofrem com a subnutrição e outras doenças. Auxiliar crianças carentes é uma das fortes ações da Associação Evangelizar é Preciso. Em uma feliz parceria com a Pastoral da Criança, fundada pela doutora Zilda Arnes, está sendo possível mudar a realidade de milhares de crianças através da campanha Abracei. Para fortalecer ainda mais essa ação, a sua ajuda é fundamental. Você que está acompanhando a nossa programação e quer saber mais sobre a obra, torne-se um associado e receba gratuitamente o Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Lá você vai encontrar um resumo sobre a nossa missão e as ações sociais que realizamos. E você ainda vai saber como pode nos ajudar a evangelizar mais e mais pessoas. Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Uma publicação para revigorar sua fé e o nosso trabalho. Ligue 0, código da operadora 41-8401-0909, dígito 1. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Toca-me, Jesus, filho querido, neste sábado. Que bom que você rezou comigo o Terço da Misericórdia. E escute o que foi deixado como testemunho, como partilha de vida. Padre Reginaldo Mazzotti, aqui é Carmen Lúcia que está falando de Juazeiro do Norte, no Ceará. Eu quero testemunhar uma graça que eu alcancei quando o Senhor falou que quem tivesse uma graça a alcançar para alguém que quisesse engravidar. Então, eu lembrei da minha irmã. E quando foi em maio, ela foi fazer uma ultrassom e descobriu que estava grávida. Isso, para mim, foi uma graça muito importante, pois ela já está feliz em ter alcançado essa graça e eu também. Por isso que eu quero testemunhar a todos que acreditem no poder da Virgem Maria. Amém. Amém. Gente, eu estou impressionado com o testemunho aqui. Está no site a Eliane de Fátima Cavalcante de Umuarama. Umuarama é a rádio em confidência de Umuarama. Eu quero que você escute esse testemunho. Eu fiquei pasmo. Sua bênção, padre. Eu não podia deixar de compartilhar essa graça da minha irmã Márcia, que não estava mais enxergando nada. Ela fez cirurgia no Hospital Evangélico. Obrigado, padre, por ter orado por ela ontem. Eu fiquei tão feliz. Porque quando ela me viu, ela disse: que calça bonita você está usando. Padre, ela está enxergando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Santa Luzia. Eliane de Fátima Cavalcante de Umuarama. Testemunho da visão. Santa Luzia, rogai por nós. Um grande abraço ao povo do Jornal AM em Umas, Goiás. Deus seja louvado. Bíblia aberta, cartilha de oração. Fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, palavras de fraternidade neste sábado. Fala, Senhor, para todo o Brasil. Jesus da humanidade, a tua palavra é fonte que corre, penetra e não morre, não seca jamais. Fala, Senhor, fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, fala, Senhor, és luz da humanidade. O texto de hoje, Mateus 12, 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Uma grande multidão seguia Jesus e Ele curava todos os doentes. Proibira-lhes formalmente de falar deste assunto, para que se cumprisse o que foi anunciado pelo profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, meu bem-amado, em quem minha alma depositou toda a sua afeição. Farei repousar sobre ele o meu espírito. Ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não disputará, não levantará sua voz. Ninguém o ouvirá em praças públicas. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus tem uma ação de misericordioso e Ele age com misericórdia em favor das multidões. Milhares de pessoas eram curadas. Daí o profeta Isaías. Até hoje, os cânticos do profeta Isaías são atribuídos a Jesus. A humildade, a simplicidade do servo fazem ver em Jesus um homem pacífico. Jesus que não escolheu o caminho da violência para realizar a missão, mas sim um homem compassivo, bondoso com as pessoas, especialmente com os mais fracos. Jesus, o servo sofredor, que acolhia a todos que o procuravam, sem triunfalismo. Ele soube recuperar e dar esperança aos desprezados. Jesus, o servo sofredor, que se fez servo por amor. É isto que diz o Evangelho. Abriu mão de tudo para se fazer um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por ser um modelo de humildade, por ser um modelo de serviço. Senhor, às vezes a vida nos faz passar por tribulações. Às vezes, a vida nos traz dificuldades. Como também tiveste, Senhor, incompreensão, desaforo, mas não desististe. Quando estou triste e me pego a pensar as coisas da vida, Ele vem consolar. Essa música faz parte do CD Creio no Deus do Impossível, agora em DVD, em todas as lojas do Brasil. Você já adquiriu? Pirata não, hein? Além de crime, é pecado. Mas presentei. É um DVD de um show ao vivo que evangeliza. Suas graças de Deus, pois Ele dá força para lutar, e pois como dá força. Ele dá forças para lutar. Ele, Jesus, é o caminho, servo sofredor. Ele é o caminho que devo seguir. Porque a vida é recomeçar. Porque a vida é recomeçar. Neste sábado, abençoe-nos, Senhor. Neste sábado, proteja-nos. neste sábado. Abençoai todos aqueles que estão conosco. Valeu, Daniel. Obrigado por ter aceito participar desta música. Quando estou triste e me pego a pensar. Obrigado, Jesus, pela semana que passou. E nessa hora da misericórdia, consola-nos, Senhor. Nos dê esperança e forças para lutar. Porque a vida na tua presença é recomeçar. Que a bênção de Deus recaia sobre todos. Que a paz do Senhor entre na sua casa. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã aqui na Hora da Misericórdia.